diz que não tenha paz. Você diz que não tem amor. As lágrimas molham teus olhos também. Jesus os lírios gentis.